Decola 10 com a curva direita na saída da El Leda Bridge via Zulu 16. Após Belo Horizonte, após Trivia, após conforme rota. Controle Salvador, opere em 120.8 e o transponder 5474. Guarulhos 340 autorizado. A rota é Upper Zulu 10 Bridge, Upper Zulu 16 BHC, direto Trip, conforme o restante. Decoladão no zero, curvando à direita, da Euleta até Bridge. 208 é o controle, 5474 no transponder. Copiou o TAM 3895. TAM 3895, o treinamento está correto, estamos prontos para o pushback e estacionamento. Camarada, 3895. Pouso autorizado no zero, vento 1.50 graus, 1.09. Desculpa, sobre modulado, para 6255, pode repetir? Afirmo, 6255, pouso autorizado no zero, vento 1.40 graus, 0.89. Sempre pouso na 10, proxané, 6255. Cometa 8.2, decolado 3.1, controle 1.208. Controle 1.208, obrigado. Azul 4.207, mantenha o ponto de espera. Mantenha 4.207. Fecha a parte rotatória do topo campo mais rapidão. Porto Salvador, Cometa 82. Bom dia, Cometa 82, contato radar, suba para o nível 170, vai direto Puca. 170, direto Puca. Sente Bravo que Luiz, que reporta rotatória, visual com campo. Cometa 8-2, voe direto Aracaju. Direto Aracaju, 8-2, direto. Trip 5220, desce para 2000 pés, autorizado final LS, aporte estabilizado. 2000 pés, e chamada estabilizado, autorizado LS, 10, 5220. Estiver com acionamento, chama pronto, táxi. Portará. Juliette Bravo Delta está autorizado Aracaju, no nível de voo 090, decola da 10 com curva esquerda na saída Conde, controle apere 120, décima 8 e o transponder 0172. Para o nível 050. 050 na mais. Controle o México Delta, visual com a 107. Sempre mais Neto Delta, Sami Torre, 1895. 1895 Delta. GS Bravo Delta chama pronto, acionamento de táxi. Torre Salvador, é o papapapá, Mike Eco Delta. Mike Eco Delta, ingressa na final da 17. Paciente, Delta. 4207 ali, mantém o no zero. Eu mantei 5-5, solo 3-4, direita no 219. Direita 219, boa. Bom dia, solo Salvador, Oxané, 6255, Libra. Me torre, 1-1-8-9-5. Alfa, reportaremos antes de mulheres. 29. Sente livre, decolagem, azul 4207. De November Alva tá pronto? Rádio autorizado no 7, vento 120 graus, 109. Mike Eco Delta, continua a aproximação, guarda autorização. Sente, final de 3 vindo agora, o Mike Eco Delta. 3, tráfego no 7 já vai iniciar a rolagem. Para o táxi, voo 1260 com 166 a bordo, 3 horas e 10 de autonomia, alterna na mão. 260, sou autorizado táxi, a parte 1, táxi em Índia, pulseira do 10, chame torre 118-95, hoje é altímetro no 014. Gente, autorizado táxi. Via Pátio 1 no Índia, ponto de espera 1895, obrigado, bom trabalho, 2014, Golo 260. Golo 260, por gentileza, poderia confirmar 1 no 66 a bordo? 66, isso mesmo. Sente, grato, bom voo. Obrigado, bom trabalho. Azul 4207. Bom dia, azul 4207, contato radar, suba para o nível 360, vem direto Leda. 360, direto Leda, 4207. Confirme, toma controle. Eu tenho trago agora final no 7. Vai pro ar, o norte, o Índia na general. Xanémia 255, antes da Juliette. O Xanémia 255, está autorizado a ingressar Juliette para a posição 08 do Pationo. Posição 08, no Pátio 1, 6255. 6255, se considerem, mantenha a posição de Juliette, informo que a posição 08 encontra-se ocupada. Aguarde coordenação com a Estrela. Gente, eu mantenho antes da Juliette então, modificando, eu mantenho antes da Juliette, 6255. Gente, mantenha as condições visuais, que negar uma 014, Romeu, Hotel Oscar. Paulo 38. Índia November Alpha, bom dia, mantém as condições visuais, QNH 10 no 4. PSA em condições visuais, Índia November Alpha, no 0 no 4. Estabilizou, 35220, GLS no 0. 35220, complexo final, chame torre, 1895. 895, bom dia, obrigado. Negativo. Bravo que Luiz, que pouso autorizado, pistão 17, o vento 090 graus, 1129. 1260, ciente, mantém a ponte espera. Mantém. Oi, Salvador, 35220. Bom dia, a 3 milhas do externo. 5220, bom dia, continua a aproximação, guarda autorização de pouso. Tráfico agora curta final da 17. Guardando 5220. O Xanémia 200, desça para 2000 país, QNH 104, autorizado final IE, reporte estabilizado. 2000, reporte estabilizado, pode voadora? Autorizado. Por onde, dona? 5. Por acaso, o avião da TAM, lá o 21, que acabou de sair, estava no 8? Afirmativo. E a gente não pode seguir pro 8, então? Então, com cautela, Está autorizado ingressar na Juliette para a posição 08. Gente, estamos seguindo pro 8 então. Obrigado. VIP 5220, pouso autorizado no 0, vento no 30 graus, 109. VIP pouso no 0, 5220. Informação. Bravo, Kilo Whisky, solo 4-1, autorizado backtrack. Minha zero ali, mantém pistão na zero. Mantenho, mantenho, tá. Cinco, dois, dois, zero, solo, quatro, dois, direita no dois, um, pessoal. Direita 219, obrigado. O Tantor 191 está autorizado, táxi via Pátio 1, táxi Índia. Ponto de parada 10, chame torre em 118.95. O ajuste é altímetro 0.04. Obrigado, Bobo. Entre via Pátio Índia, na atmosfera, chama torre 118. Obrigado, já veio. Falou 35220. 35220, está autorizado táxi via Alfa Kilo, pátio 3, posição 04. Alfa Kilo, pátio 3, posição 04. Muito obrigado. America 239, Sand Flight Level 050, I'm on arrival. Juliette Bravo Delta, está autorizado o táxi via Pátio 1, táxi Índia, por espera do 10, chama a torre em 1895, seguirá o Airbus da TAM para Pátio 1. Golo 260, decolou os 45, controle 1208. 208. Torre Salvador, bom dia, até 3191, no posto espera da 10. A 319 é no ponto de autoridade, Cometa 82, está no centro Recife, 12685, é o TRN 12545. 12545. Salvador está 3895 para o posicionamento na posição número 3. Está 3895, ordenação aqui, pessoal, reporte para o táxi. Reportará 3895. 1895. 1895. Azul 4082, desça para 2000 pés, QNH1014, autorizado sinal LS, porta estabilizada. 2014. Continua aproximação, guarda Nicolau 48, controle 1208. 1208, 3, 2, 0, 8. 1208, autorizado no 0, 1209. Livre, pouso na 0, 6200. Prova Delta, mantém ponto de espera. Bom dia, TAM 3191, contato radar de Bataru nível 380, foi direto Leda. Ok, direto Leda, subindo 380. Muito obrigado, querido. América 239, fly direct Duna. Direct Duna, América 239. Juliette, Bravo Delta, está autorizado a alinhar e manter cabeceiro no zero. 85-2545, voo no 260. América 239, descend to 2000 feet, can 81014, clear the left final report to Debris. 2000 feet, 1014. Gente, chame solo em 121, décima 9. Viva direito, chama 219, batido. 5, altímetro 10, 14, bom voo. Índia, ponto de espera, torre 1895, bom trabalho, da 3895. Prova, Chinera 6200, livrou na escuta. Chinera 6200, táxi via Alfa, reporte antes do táxi aí, Juliette. Alfa, reporte antes da Julie. Azul 4082, complete sinal, chame torre 1895. TAM 3895, mantém ponto espera do 10. Mantém posição, TAM 3895. Juliette Bravo Delta, decola 253, chame controle em 120, décima 8. Bom dia, cara. 204, bom dia, sem identificação, veio direto ITAP, desça para 3000 pés, que nega 014. Controle, bom dia, Juliette Bravo Delta. Bom dia, Juliette Bravo Delta, contato radar, suba para o nível 090, saída Conde. 090, Conde, Bravo Delta. TAM 3191, estamos no centro Recife, 1251, alterne 13325. Ok, 251 agora, concreto a receber. Muito obrigado, bom dia, bom serviço. Obrigado igualmente. Gol 9250, Mike confere informação em curso, pronto 4390 para Recife. Gol 9250, Salvador Recife, autorizado nível de voo 390 via Upper Whisky 58. Decoda 10, primeira curva esquerda, prefiro saída Puca, transição Caju 5520 no transponder, controle 120, décima 8, gol 9250. Autorizado, 390, mandando. Bola Só corrigindo, primeira curva à esquerda e confirme rota e o nível copiado. 390 nível. Confirmando curva à esquerda na Pucajú. E a rota copiada? Afirmando, 4158. Upper Whisky 58. Afirmativo, Upper Whisky 58. Sente, repõe quando pronto, tracionamento pushback, voo 9250. Será pronto para pushback. Prossiga. Tá liberada a recepção de táxi, meu? Livre. Obrigado. Azul 4082, o Solo 56, livre direito, chame Solo em 121, décimo 9. Direita, Solo 219, Azul 4082. Na 3895, está autorizado a decolagem, pistão 0, vento 110 graus, 112. Livre pouso, 10, da 3895. Alô, Salvador, Azul 4082, de Bruna Fox. O Azul 4089, táxi via Alfa, Juliette, 03, o portão. 4082, Alfa, Juliette, posição 3, 4082. Perdão, 4082. Salvador, muito bom dia, voo 1777 para autorização Porto Seguro 320. Uno 777, Mike, informação em curso, pronto, cópia corrigindo. Eu tenho um autorizado 340. Copia ou aguarde coordenação junto ao centro? Aceita, 340, senta mais. 08, bom dia. 6095. 1-0, primeira curva direita, perfil da saída da Euleda, após Leda, autorizado direto, Porto Seguro, já em coordenação com o Centro Recife. 5503 é o transponder, o controle em 120.8, gol 1777. Autorizado Porto Seguro 340, decolando da pista 1-0 com curva à direita na saída da El, transição Leda, após Leda, direto, Porto Seguro. O transponder em 5503 e o controle em 1208, gol 1777. Correto, 05 ao portão, reporte quando pronto para acionamento e pushback, gol 1777. Gente, grato. Medicaline 239, clear to land runway 10, wind 130 degrees, 10 knots.